da saudade. Essa aqui, quando a gente cantava, a gente chorava mais do que o povo. Hoje eu vim te procurar, a saudade era demais. Vim falar do meu amor, timidez deixei pra trás. Quero te dizer que eu sofro muito sem você. Coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? Por quê? Por que você não quer saber do meu amor? Por quê? Diga se te deixei faltar amor. Se o meu beijo é sem sabor. Se eu não fui homem pra você. Diga que tudo não passou de um sonho. E o amor que te proponho é pouco pra te convencer. Ai, ai, essa próxima canção não tem como não falar. Quero oferecer essa música pro Gustavo Lima. Porque Gustavo é um cara apaixonado, Fabiano. Demais. E essa canção tem outra coisa especial. Um dia tava eu e o Fabiano aqui no, em Belo Horizonte. O Fabiano, no Monza que ele tinha, que tinha massa plástica até no documento o carro dele. E o Fabiano me ligou, falou, onde é que você tá, onde é que você tá? Eu falei, tô em casa fazendo a mesma coisa que você, ouvindo rádio. E foi a primeira vez que tocou uma música nossa no rádio. Liberdade FM. E a gente se emocionou muito, por isso essa canção se tornou tão especial pra gente. Você acendeu a luz da minha vida e me ensinou o jeito de amar você. Tirou todas as pedras do meu caminho e sozinho não sei mais viver. Você fez arder a chama do sentimento. Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão. Olha pra mim, não faz assim. Diz que é mentira, não é o fim. Tem que entender, dê uma chance pro meu coração. Tira esse medo de mim, não faz assim, não vai embora. Eu não aprendi a esquecer. Ficar sem você, não me deixe agora. Tira do meu coração a solidão, esse castigo. Amor, não me enlouqueça, por favor, não me deixa. Fica comigo. Ai, ai. Cheguei a perder o fone. Essa me emociona até hoje, porque foi a primeira música a tocar no rádio.